começou. Príncipe Negro tá dando show. Eu sei, eu sei, eu sei que vou. Eu vou pro som da galera. Ele é um traga de. Alô, meu amor, me espera. Arria 10 baldes de cerveja aqui na minha mesa. Chama logo as princesas, a curtição é de certeza. Príncipe Negro, som da galera, Edilson e Edielson, soltem as feras. Alô, DJ Wanderson, manda ver. Tô curtindo o Traga D, DJ que faz um show por onde passa. Esse é o DJ Elias Concordiense. Este é sucesso total. Veio me pagar boquete. Eu entrei no domingão, cabelo azul e Juliette. Ela tava me devendo e veio me pagar. Veio me pagar. Veio me pagar boquete. Eu entrei no domingão, cabelo azul e Juliette. Eu entrei no domingão, cabelo azul e Juliette. Ela tava me devendo e veio me pagar. Veio me pagar. Veio me. Ela tava me devendo e veio me pagar. Veio me pagar. Veio me pagar boquete. Guinho G3. E aí, Santorini, é nóis, cachorro. DJ Junior Mix. Piranha, oi piranha, chupa pistola, vem devagar, então vai. Oi piranha, chupa pistola, vem devagar, então vai. Oi piranha, chupa pistola, vem devagar, então vai. Ela que tava me devendo e veio me pagar. Veio me pagar, veio me pagar boquete. Eu entrei no domingão, cabelo azul e Juliette. Ela tava me devendo e veio me pagar. Veio me pagar, veio me pagar boquete. Eu entrei no domingão, cabelo azul e Juliette. Ela tava me devendo e veio me pagar. DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. O homem é bom, o homem é espetacular. Quando eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu. Você só me ligava na segunda-feira. No final de semana me dava uma rasteira. Mas como diz o ditado, quem briga com fogo um dia é queimado. Você se queimou, hoje tá sofrendo. Tá provando do próprio veneno. Quando você me liga, eu vou botar no viva voz. Daniel das Produções de Curuçá. Quando eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu. Você só me ligava na segunda-feira. No final de semana me dava uma rasteira. Mas como diz o ditado, quem briga com fogo um dia é queimado. Você se queimou, hoje tá sofrendo. Tá provando do próprio veneno. Você me liga, eu vou botar no viva voz. Pra você ouvir o barulho da mulherada. Tô na farra, tô solteiro. E você em casa, só chupando o dedo. Tô na farra, tô solteiro. DJ Elias, Concordiense, agitando e detonando geral. A gente se liga em você. O homem é bom, o homem é espetacular. Demais o nosso amor quando nasceu. Agora a história é outra, vamos recomeçar. Só quero te amar. Vamos caminhar de mãos dadas à beira de um mar. Um tiro corpo em mim, minha boca em ti, provar o teu sabor. Na galera do rock foi onde te amei. E até hoje não amei.

balança a cidade. Betinho e Viviane vão cantando na humildade. É o negão, o negão, o negão, o negão. Deixa o batidão, deixa, deixa o batidão. Essa mina já tá louca, tá em cima da mesa. DJ Léo Mix se detona com certeza. DJ Felipe, agora é com você. Negão cabuloso, estremece, manda ver. Com Cordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Mota. Já tá na área. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada.